ataque de economia da linguagem. Linguagem. Turno 604, só para informação, cheque o rádio, a sua transmissão está ininteligível e intermitente. Para o táxi, o gol 1604, 184, 3 horas e 20, Recife. Ok, clareza, alta intensidade 5, clareza 5, está autorizado o táxi à direita, chame para a decolagem no ponto, espera da 10, gol 1604. Autorizado o táxi, é o ponto. Pronto. 9907, desça para 2000 pés, ajuste a 0,06. 9906, descendo para 2000, total 9907. Siga 3398. Poderia voar na proa de Duna, desvio de informações? Reduza para 2109, está autorizado proa de Duna, sujeito a vetores quando mais próximo que necessário. Certo, reduzindo 210, proa de Duna, 3398. T04, autorizado. Alinhar e decolar da 10. O vento é 120 graus, 109. Do 4235 para sequenciamento, direita 225, limite desse vetor será radial 295 de Salvador. Ok, é radial 295 de Salvador, está voando para o 225 agora, azul 4235. Autorizado, trip 5216, chame táxi. Então, 9907, Duna, livre LS, reporte estabilizado. Duna, reporte estabilizado. 9907. Desça para 3000 pés, ajuste na 0,06. 3000 na 0,06. Uno 604, decolado aos 20, chame o controle. Em 120, decimal 8. 208, 604. Então, 3398, reautorizado 2000 pés, autorizado em LS, repista 90, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 3398. Controle, boa noite, voo na 604, faixa 2000 pés. Voo na 604, contato radar, voo para nível 370, saída Montfort. Reautorizado nível 370, voo na 604. A 3398, reduza para 1809. 7809, 3398. Vai seguir o tráfego na vertical de duna? Afirmativo, o tráfego que o precede está 10 milhas, Boeing 722, da total 160 cut ground. 7. Estabilizado, total 9907. Total 9907, complete aproximação, chame torre 1895. 1895. Azul 4235, desça para 3000 pés, ajuste na 016. 3016, azul 4235. Tráfego. O ajuste 016 está autorizado o pouso na 10, o vento 130 graus, 8 nós. Autorizado o pouso na 10, ajustado com 016, total 9907. Para o prático. 2 ano meia com 58 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Ciente, o trip 52 ano meia está livre o táxi pelo pátio principal e Índia. Chame no ponto de espera da 10. Pátio principal e a Índia. Vai se reportar na ponto de espera da 10. 4235 para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda, proa 160, reporte estabilizado. 160, reporte estabilizado, mesmo 4235. Quatro 235, inicie redução para aproximação, seguirá traço 1 Airbus 319 da TAM, 200 de graus. 7, 4235. 8, ciência, informação, ativo aí. Chame em 1895. 1895, tá. Tá 3858, boa noite. Aguarde só um instante a cópia pra Fortaleza. Boa, não seria a prova de saída? É a Momo Froti. Momo Froti. Aguardando o ponto 0, 5, 2, 9. Gente, manda. tenho, o 5-5-2-1-6, temos aeronave 727 aguardar total na curva final, um Airbus da TAM e um Embraer da Azul. Aguarde autorização para ingresso na pista. Estabilizado. Estabilizou 3398, passando o índio a terra. Tá, 3398, chame torre 1895. 1895. Está descido azul, Sérgio? Azul 4235, 2000 pés autorizado, reposto estabilizado. Estabilizado já no LOC visual, já 4235. 4235, aguarde transferência. Com 8 livre pouso na ONU 03398. Voo no 604, chame Recife no 2545, alterno 2685. 2545, alterno 2685, gente, o 605. Azul 4235, agora chame torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite, Azul 4235, final do LS. 4235, ciente, continue na final, aguarde a pista livre. O ajuste no 0, 1 no 6, o senhor segue um Airbus da TAM. 4235. Portão 5 está autorizado, chame táxi. Autorizado, 6747. Cópia. Não, 3, 2, 8. Autorizado, Fortaleza 370, o nível via Upper Zulu 19. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, o controle 120.8, o transponder 5447. Autorizado 370 para Fortaleza, via Upper Zulu 19, decolagem 10, curva de esquerda, Momo Froti, controle 120.8, transponder 5447, o TAM 388. O TAM 3858, só cotejo o nível autorizado. 370. Correto, chama pronto, no 28. Vai chamar o TAM 3858. TAM 3398, no solo aos 28, táxi autorizado via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3398. O 4235, pouso autorizado na 1-0, vento 120 graus 99. Depois o 4235. Controlador, passeio da 1-2-2-8, boa noite. 9808, boa noite, aguarde a cópia para Juazeiro do Norte, o passareiro 9808. Caramba, 9808. TAM 3398, o gate é o 09, ou melhor, sua posição agora é a 1-2, remota 1-2 do pátio principal, e observe a aeronave da Webjet que está em pushback. Após o tráfego livrar a Juliette, prossiga para a remota 1-2. Então vai prosseguir agora para a remota 1-2 após o Webjet estar no visual. Confirmando a remota 1-2, parte principal. Oi, após o pouso do azul, 3-5-2-1-6, pode alinhar e manter? Afirmo, 3-5-2-1-6, alinhar e manter após o pouso do azul. Azul 4235 no solo aos 31, táxi via Alfa, Juliette, ou melhor, via Alfa, chame antes da Juliette, azul 4235. Alfa, chame antes da Juliette, 4235. O trip 5216, decolagem autorizada, dá 1-0, chame, ou melhor, o vento 120 graus 099, trip 5216. Decolagem autorizada, 5216. 967 para o táxi com 185 a bordo, 345.5. Gente, web 6747, está livre o táxi via Pátio, Índia. Chame no ponto de espera da 1-0. Pátio, Índia, na ponte de espera da 1-0, 6747. Salvador, boa noite, via 9646. Foi. Trip 5216 decolado aos 33, chame o controle, 120.8. 108, obrigado, bom trabalho. O TAN 3858, está na escuta da torre. Estação, chegada a bonfe, forma de sem contato com o centro do Recife, ok? Ciente, alterar a identificação, eu estou ciente que já está em contato com o Salvador. Trip 5216, contato radar, voa para nível 190, saída Puca. Sente saída Tuca, o Trip 5216. O Azul 4235 confirmando o gate 03, autorizado a ingressar via Juliette. E Juliette para o 3, Azul 4235, obrigado, boa noite. Boa noite. Ponto de espera da 1-0, pronto, 6747. Gente, web 6747. Autorizado, alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, 6747. Web 6747, ao alinhar, tem a decolagem autorizada, da 1-0. O vento, 120 graus, 89. De decolagem, web 6747. Passaredo 9808, cópia. 09, pronto, a cópia. E o passaredo 9808, autorizado Juazeiro do Norte, o nível 190. A decolagem é da 10, com curva à esquerda, no perfil da subida Lotar, onde interceptará a Whisky Una até Paulo Afonso. E após, conforme o plano. O controle 120 decimal 8, o transponder é o 5462. Autorizado 90 Juazeiro, Canadá 120, que vai ser na foto, precisa lotar. Pós 21, Paula Afonso, controle 128, transponder 5462. Passarinho 9808, não vai conseguir cumprir a restrição de 100 15, a menos de 15 de Piete, irei informar o controle, o 9808. Passarinho 9808. Webjet 6747 decolado ao 36, chame o controle em 120 decimal 8. 208, boa. Tá 3858 na escuta da torre. 360, saída da EL. 360 da EL, autoriza voar lenda? Autorizado. Obrigado. Prossiga. Tem alguma chance de dar presente voar direto a Aracaju? Voz de coordenação. Obrigado. Trip 5216, solicito nível 150 como final, se possível. Guarde. Guarda. Trip 5216, mantenha a saída, autorizado ao nível de voo 950. Mantenha a saída, autorizado 950, obrigado, Felipe. Para Guarulhos? Ok, o Ocean é 6313, está autorizado, Guarulhos, o nível é o 360, via Zulu 16, até Belo Horizonte, após BH, DCT Trive, e após Trive, Poços de Caldas, a decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, Leda, e após Leda, Bridge, o controle 120 decimal 8. Transponder 5466. Autorizado para Guarulhos 360, Rota Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Poços de Caldas. Cola fica 10, com curva direita na Dael, letra 3. 208, 5466, pode. Tá correto, o 6313 da Oceané, chame pronto no gate 4. Tamo lá, obrigado. Boa sete, obrigado. Muito obrigado. Planeta 9809 no box 14 para posicionamento. 7, o passarelo 9808 está autorizado, chame táxi. Eu de curso, semana táxi 9808. Estabilizando, Rio 9646. Rio 9646, completa aproximação, chame torre 1895. 1895, obrigado, Sérgio. 9646. Até. Live 6747, tem coordenação diretamente com Recife. E 133, decimal 25. 3325, obrigado. Salvador, muito boa noite, ao Rio 9646. Boa noite, Rio 9646, avistado o tráfego, o ajuste 10 no 6, está livre o pouso na 10, o vento 130 graus 089. Gente, livre o pouso na 646. Web 5716, aciona identificação, chega da mar e desça para nível 050. 050 para engenharia aí, tá? Pesado e tapa. Obrigado. 305, voe direto, Duna. Duna, 3305. Web 5716, copiou a autorização do controle? Passarelo 9809 para o táxi, 37 a bordo, 6 horas e 50 de autonomia, alterna Fortaleza. O passarelo 9808, ciente, está livre o táxi, via Pátio Índia, chame no ponto de espera do 10. Vitaxi, Pátio Índia, chame no ponto de espera do 10, 9808.